seu pai. Agora olha para você mesmo e diga assim: Deus é o meu pai. Isso mesmo, né? Antes da gente continuar, eu quero ver um vídeo com vocês rapidinho. Eu vou pedir a galera da produção para me ajudar. Eles vão passar um vídeo. Presta atenção, depois a gente continua aqui no nosso bate-papo. O nome desse atleta, ele chama-se Derek Redmond, e ele é um atleta britânico. Na época, em 1992, ele participou das Olimpíadas em Barcelona, e ele era um dos favoritos da prova, medalha de ouro. Essa foi, na verdade, uma bateria da semifinal dessa prova, era de 400 metros rasos. E durante o percurso, durante a corrida, ele acaba lesionando a musculatura posterior da coxa. E a gente vê que ele acaba não conseguindo completar, ou seja, ele completa, mas ele não concorre a nenhuma medalha, não concorre. Ele, embora tivesse o menor tempo, ou seja, embora a melhor marca de tempo fosse a dele, ele fosse favorito à medalha de ouro, ele se viu impossibilitado por conta de uma lesão. Aquele vídeo é um vídeo que foi utilizado pelo Comitê Olímpico Internacional para as nossas Olimpíadas agora, que nós tivemos em 2016. Um vídeo que com o tema, né, nunca desista, ou alguma coisa assim, né, de você se manter perseverante, você completar a prova, ir até o final, de você manter-se motivado. Um vídeo que é utilizado para motivar, um vídeo que, por vezes, por algumas igrejas, inclusive o Maurício já usou aqui, e já trouxe esse vídeo com um enfoque diferente. Mas hoje, na verdade, eu queria usar esse vídeo com o enfoque do pai. O que mais me marcou nesse vídeo aqui não foi, na verdade, ele ter completado a prova machucado, mas foi o envolvimento do pai ao ver seu filho lesionado, sofrendo, com dores, e o pai agora não quer nem saber, ele pula lá um muro de proteção, ele enfrenta os fiscais da prova, expulsa e tal o pessoal, e ele se coloca numa posição de ajudar o filho, de acolher o filho, no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de tristeza. Imagina que todo atleta se prepara, e na verdade aquilo é o sonho de uma vida. O Maurício falava isso no outro dia comigo, aqui nessa semana, né? Aquilo é o sonho de uma vida. O cara está prestes a ganhar a medalha de ouro na Olimpíada e, de repente, acontece um negócio desse. Mas esse cara que não ganhou aquela medalha de ouro, talvez se ele ganhasse aquela medalha, ele não entrasse para a história. Se você for puxar aí, de repente, os campeões daquela Olimpíada, acho que ninguém sabe mais, com exceção de uma modalidade que você tem afinidade, que você seja um praticante, aí talvez você lembre. Mas esse cara, 26 anos depois, na verdade, a gente está falando dele, o vídeo dele, a história dele é usada para abençoar milhares de pessoas, por várias formas, de igreja, aí de repente num curso, um vídeo motivacional. É um vídeo que a gente traz aqui e eu queria hoje com você falar um pouquinho sobre a postura do pai e da maneira que você deve agir a olhar para Deus e vê-lo como pai. Não como o Senhor, não como alguém que está distante de você, mas como teu pai que está contigo, querendo te ajudar, chegando junto nas tuas necessidades. Você diz amém isso aí? O texto que eu escolhi para falar sobre esse assunto é um texto de Isaías. A gente vai começar por aqui falando um pouquinho sobre esse texto, Isaías capítulo 40, versos 9, 10 e 13. Esses três versículos vão dizer o seguinte: Isaías fala, tu és, Deus falando, né, para Isaías, tu és meu servo, eu te escolhi e não te deixarei. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com minha destra fiel, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Esse texto foi escrito por Isaías aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. A gente está falando aqui de uma linguagem da antiga aliança, de um tempo onde Deus não tinha um relacionamento com um povo de paternidade, não existia pai. Na verdade, existia um Deus, existia o Senhor, que era soberano, e os seus servos estavam ali, quer sejam próximos ou não. Não existia o relacionamento de filho como existe na nova aliança. Se nós pegássemos esse trecho, sem mudar a essência dele, e trouxéssemos, para avançássemos, né, para a nova aliança, talvez ele ficasse mais ou menos assim. Tu és o meu filho no lugar do servo, né? Eu te escolhi e não te deixarei. Não temas porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu pai. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha mão, que não falhe. Porque eu, o teu pai, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Na verdade, nós somos gente da nova aliança. E quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para um pai, é assim que nós devemos olhar. Nós não devemos ter esse distanciamento de servo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Isso valeu muito para a antiga aliança. Nós somos servos por amor, somos servos por opção, mas somos filhos por herança. Jesus te fez filho de Deus. Você diz amém? Amém. E no momento que ele te fez filho, Jesus fez com que Deus tivesse legalidade agora para ser o nosso pai. Os livros do Antigo Testamento, e é muito comum você ver isso, eles vão nos apresentar vários nomes com os quais Deus se revelou ao homem. E era assim, dependendo da situação, Deus se revelava com um nome, de alguma forma, segundo a necessidade do homem. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Elohim, El Shaddai, El Elyon, Jeová Jiré, Jeová Rafá. Alguns nomes que você vê na Bíblia e você tem muito, muitos outros nomes. Mas, por exemplo, quando Abraão se vê com Isaac sacrificando e precisava de uma provisão. Quando Isaac chega para Abraão, pai, eu estou vendo tudo aqui, cara. Estou vendo a lenha, o cutelo, só não estou vendo o cordeiro. E Abraão fala assim, o Senhor proverá para si. Naquele dia, Deus mostra o cordeiro a Abraão, Deus apresenta, Deus provê e Deus fala, Abraão, eu sou Deus, o Senhor que é a tua provisão, o Senhor que te provê. Quando o povo agora sai do bem na frente, depois o povo está saindo do Egito, né, rumo à terra de Canaã, Deus chega e fala assim para Moisés e para o povo, olha cara, nenhuma das enfermidades que, né, alcançou os egípcios chegará a ti, porque eu sou o Deus que te sara. Deus se apresenta como Deus que cura, como Deus que a cura. Deus se apresenta como Jeová Rafá. Mas em nenhum momento do Antigo Testamento Deus se apresenta como Pai. Em nenhuma hora você vê Deus se apresentando, eu sou o teu Pai. Não havia legalidade para isso em função do pecado. Essa é uma revelação exclusiva da nossa nova aliança. Somente Jesus poderia nos revelar Deus como Pai, como Abba Pai. E essa foi a omissão de Jesus. Jesus veio nos revelar Deus como Pai. Jesus veio trazer uma nova condição de relacionamento. Eu não me relaciono agora com o meu Senhor como servo, mas eu agora em Cristo posso me relacionar com o meu Pai como filho amado. Ainda que a gente tenha no Antigo Testamento, por exemplo, algumas expressões como pastor, e talvez o pastor seja uma figura que é usada no Antigo Testamento, que mais se assemelha, mais chega próximo dessa paternidade de Deus, porque o pastor cuida, o pastor alimenta, o pastor guia, o pastor protege, o pastor, né, a ovelha cai lá, se desvia, ele vai lá e pega aquela ovelha, né, o pastor, ele está muito próximo, olha, a ovelha depende completamente do seu pastor, e ele vai falando, cara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz descansar, repousar em pastos verdejantes, ele me guia pelas águas de descanso, esse pastor refrigera minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque esse pastor está comigo. E ainda que Davi tenha ou seja colocado a figura pastoral, a figura no Antigo Testamento, que na verdade vai apontar para Jesus, Jesus vai falar que eu sou o bom pastor, ainda esse pastor, essa maneira que Deus é colocado ali, ela não chega àquilo que Jesus veio nos revelar. Qualquer expressão, qualquer figura, jamais poderá se comparar à revelação de Deus como seu Pai, a revelação de Deus como Pai que Jesus veio trazer para você. Se você crer nisso, diga amém. Essa é uma verdade. Somente quando nós vivemos conscientes, debaixo dessa revelação, de que Ele é o nosso Pai, de que Ele é o seu Pai, somente quando você aceita que Jesus te colocou numa posição de filho, você começa a entender e a perceber o cuidado e o amor incondicional que Ele tem por você. Na verdade, você precisa entender, ter essa revelação, você precisa descortinar o seu coração para isso. Você precisa se ver como filho e filho amado. E eu tenho certeza que você que é pai e você que é filho aqui, né? Se você se sente amado pelo seu pai, você sabe que o seu pai vai chegar junto quando você precisa. Você não sabe se o seu chefe vai chegar junto, se o seu senhor, se você está numa condição de servo, mas você sabe que o seu pai vai chegar junto. Há intimidade, e a gente precisa ter essa revelação. O apóstolo Paulo fala para a gente em Gálatas, Deus enviou o seu filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção agora como filhos de Deus. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não somos mais escravos, porém filhos, sendo também herdeiros de Deus. Repita comigo assim, eu não sou mais servo, eu não sou mais escravo, porém filhos de Deus, em Cristo Jesus. Ele te fez filho. Paulo falando em Romanos, ele vai dizer o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Nós somos filhos adotivos, mas nós temos todos os direitos, ou seja, de filhos nascidos. Nós nascemos, Cristo nos fez nascer de novo. Aquele raciocínio, caramba, né? Deus é meu padrasto porque eu sou filho adotivo. Não. Você é filho de Deus. Ele ama você como amou a Jesus, como ama a Jesus, como ama cada um de nós. Ele te ama igualmente. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ama um mais do que o outro. Você é um filho amado de Deus. Você diz amém a isso aí? Você é favorecido, você é herdeiro, você é amado. Posso ouvir um amém? Você é abençoado, protegido, suprido, saudável, próspero, não porque ele é apenas o seu pastor, mas porque ele é o seu pai, porque você é filho. Essa é a sua condição. A nossa condição hoje é uma condição de filho. Nós não temos uma condição de servo, nós temos uma condição de filho. Estamos assentados à mesa com o Pai. Estamos desfrutando de todas as bênçãos que Cristo conquistou a nosso favor. É isso que Ele quer de nós. Ele quer ser nosso Pai. O problema é que, às vezes, nós, como filhos rebeldes, né, vamos dizer assim, a gente se fecha para isso. Cara, pastor, não pode ser tão fácil. Cara, mas é. Na verdade, não é o teu esforço, não é o teu mérito, é por Jesus. Jesus, na sua perfeição, no seu sacrifício perfeito, Ele te deu a condição agora de ser chamado, considerado filho de Deus. Ele te fez dessa maneira. Lucas capítulo 15, ele nos mostra Jesus falando a um grupo de pessoas que eram os cobradores de impostos. E essas pessoas eram consideradas os traidores da nação. Se tinha uma classe que era rechaçada, se tinha uma classe que era considerada como desonesta, eram os cobradores. Porque esses caras, Mateus era um cobrador de impostos, porque esses caras, eles pegavam o dinheiro dos judeus para entregar aos romanos. E a política, na verdade, não pense que a corrupção começou agora, isso é só um retrato de que há muito tempo atrás acontece, mas a política sempre foi o seguinte: olha, Roma, ela colocava um valor e os cobradores de impostos teriam que conseguir aquele valor, arrecadar aquele valor. O que sobrava era deles, né? Eles ficavam com eles. Então, os caras eram riquíssimos e ninguém gostava desses caras. E Jesus, na verdade, no capítulo 15 de Lucas, ele está falando exatamente para essa galera. Tinham os cobradores de impostos, alguns pecadores, mas também havia uns espiões ali, né? Tinha uns espias, né? Que eram os escribas, os fariseus, e estavam ali olhando, os caras estavam chateados. Porque eles diziam o seguinte: cara, como é que esse cara que se diz filho de Deus, como é que esse Jesus, esse mestre agora, fala e se junta com os cobradores de impostos? Se junta com os fariseus? Como é que esses caras estavam inconformados com isso? E ele conta três parábolas ali. Não sei, pastor Paulo aqui, ele é vidradão em matemática. Não, não é cobrador de impostos, não, na verdade. Não é nem fariseu. Ele gosta de matemática, é o cara que gosta de conta, né? Bené é outro que se amarra em conta também. Mas talvez, muito por conta do perfil daquele grupo, Jesus conta três parábolas, na verdade, com números. Ele ia falar a parábola das ovelhas perdidas, na verdade, que o cara tem 100 ovelhas, né, fica com 99, uma se perde e tal, e aquela coisa toda, e ele deixa as 99, vai atrás da que se perdeu. Depois ele vai falar daquela parábola que a mulher perde a dracma dela lá, ela tem 10, perdeu uma, e fica lá triste, olhando, procurando tudo, e depois que acha, ela faz uma festa, vai falar para todo mundo que encontrou. E depois ele vai falar de dois, né? O pai que tinha dois filhos, né? E um agora tomou uma atitude incomum, né? Pedindo a grana dele, a parte dele da herança, que é a parábola do filho pródigo. E ele vai trazendo, mas ele vai mostrando o seguinte: que Deus se importa com aquilo que se perdeu. Não, Deus se importa com aquele que se perdeu. Deus vai, são parábolas que vão falando de perdão, da alegria que existe quando alguém retorna ao Pai, da alegria que existe quando nós encontramos aquilo que foi perdido. E Jesus traz essa parábola, essas parábolas, mas eu vou me prender com você um pouquinho, vou falar um pouquinho da parábola do filho pródigo, e você deve conhecer essa palavra. Quantos conhecem a parábola do filho pródigo aqui? É mais fácil perguntar quantos não conhecem, né? Quase todo mundo levantou a mão. E essa parábola, óbvio, vou falar um pouquinho rápido, mas é uma parábola que você, que de repente não levantou a mão, você que não conhece, é aquela parábola em que o pai tem dois filhos, né? O pai tinha uma certa condição, e um desses dois filhos chega para o pai e fala o seguinte: pai, olha, eu quero a minha parte na herança, porque eu vou meter o pé, né? Dizendo o seguinte: ah, cara, não aguento mais viver aqui, eu vou viver a minha vida, reparte aí o que você tem, me dá a minha parte que eu vou embora. Não estou mais a fim de ficar por aqui. E antes da gente avançar nessa parábola, eu quero dizer para você e mostrar um pouquinho do que a lei falava sobre esse tipo de situação. O que é lei de Moisés? Isso foi no tempo da lei. Jesus viveu no tempo da lei, Jesus cumpriu a lei e Jesus explicava, e essa parábola, né, os fariseus e escribas estavam olhando descontentes porque eles estavam ligados na lei. O que, que a lei dizia? A lei de Moisés, ela diz o seguinte, que os filhos, né, ordena que os filhos honrassem os pais para que tivessem vida prolongada, né? Honra teu pai e tua mãe para que você tenha a tua vida prolongada nessa terra. Está onde isso, pastor? Êxodo capítulo 20. E quando esse filho chega para o pai e pede a sua parte em herança, na verdade, no Brasil, o que é herança? Herança, ela só acontece quando a pessoa morre. Não existe herança de vivo, ou seja, ou a pessoa que está viva, se você é o seu caso, você, né, tem muitos bens, né, você que está rico aí, você pode passar e doar alguma coisa para mim, para o pastor Fragale, né, mas não é uma herança, é uma doação. A herança é só depois da morte. Mas aqui, me parece que nesse tempo havia essa possibilidade, mas era uma desonra aos pais. Desejar uma herança antes da morte do pai, em outras palavras, é desejar a morte do próprio pai. É como se o filho falasse: pai, você não vale nada para mim. Morre logo que eu quero meu dinheiro. Mas já que você está demorando a morrer, já que tu não fez a passagem ainda, me adianta aí um qualquer. Me adianta a minha parte que eu vou, eu quero ir. Né? Então, isso constituía, na verdade, uma grande desonra. Era algo gravíssimo, podendo acarretar até a morte da pessoa, do filho mais novo. Ele podia ser levado lá ao tribunal dos religiosos e esse cara podia ter sido apedrejado. Olha o que diz Deuteronômio, isso aqui é lei de Moisés. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedeça nem pai nem mãe, e não os escuta, o pai e a mãe levarão os líderes de sua comunidade à porta da cidade e dirão os líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. E era assim. A lei de Moisés, você tinha, o cara estava arriscado a ser levado lá para a comunidade dos religiosos, e ao invés de sair com bolsa cheia de grana, sair com bolsa cheia de pedra, com a cara cheia de pedra. Mas não foi isso que aconteceu. O pai chega, recebe o filho pede: pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero a parte que me compete. Na verdade, não nem competia ainda, mas ele: eu quero esse adiantamento. Você não vale nada para mim, cara, eu estou esperando você morrer. Como se ele falasse assim: mas já que você não morre, eu vou, né, pedir esse adiantamento para adiantar a minha vida. E o pai, ele simplesmente olhou para o filho, e a Bíblia diz que ele dividiu os seus bens e deu aquele filho. Ele considerou o que o filho queria. Ele amou o filho a tal ponto que ele não levou o filho, não expôs o filho à lei, mas ele simplesmente deu o filho que ele queria. Você quer isso, cara? Respeitou o livre-arbítrio e deixou o filho ir. E a Bíblia diz que o menino acabou gastando o dinheiro, né? O tempo foi passando, ele foi para um local longe e tal, e o dinheiro acabou. Não administrou bem a grana, deve ter gastado aí o dinheiro, né, enfim, com N coisas, mas a grana acabou. E de repente o cara se vê sem grana, longe da família do pai, e ele agora fala, cara, o que eu vou fazer aqui? Acabou meu dinheiro, vou ter que trabalhar. E começa a arrumar, né, procurar trabalho, e vai trabalhar numa fazenda onde tinha porcos. E ele passa a ser o cuidador dos porcos. E a situação desse cara agora é tão ruim, né, de tanta miséria, que além dele estar cuidando dos porcos, ele não tinha o que comer. E ele desejava comer a comida que os porcos comiam. A lavagem, as bolas, né? Bolotas, assim, a Bíblia fala de bolotas, eu não sei se era almôndega, não sei o que, que era isso, mas era comida lá que os porcos comiam, né? Hã? Ah, o pastor Maurício, intelectual da igreja, tipo uma castanha, né? Mas ele desejava comer aquilo, né? E não tinha o que comer. E aí, no meio daquela confusão, quando a fome bate, é que a gente, né, dá saudade de casa, né? Bateu a fome, o cara tá lá, devia estar sujo, mal cheiroso, com fome. Aí o Espírito Santo trouxe uma revelação àquele homem, né? Cara, você na casa do teu pai, os funcionários dele lá, os servos, os criados, tão bem, os caras têm roupa limpa, local para ficar, casa, comida aberta, não falta. Cara, vai e volta para casa. Pede para voltar para casa, vai pedir perdão ao teu pai, cara. E aquele cara, aquele garoto começou a pensar naquilo e ele resolve voltar. E aí, eu queria trazer para você, fazer com você algumas considerações em relação a esse pai. Primeira consideração que eu quero trazer a você, e já falei um pouquinho sobre isso, aquele homem, aquele pai era um homem muito rico. Um homem que tinha posses, um homem que tinha possibilidades, e por isso ele dividiu a sua herança, dividiu o seu pertence, ele tinha algo a passar. E eu quero dizer que da mesma forma, o nosso Deus, o nosso Pai, ele é muito rico, ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, e ele pode suprir a tua necessidade, seja ela qual for. Você crê nisso? Cara, esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Depois, segundo, eu vejo que o Pai liberou o seu filho por amor. Ele tinha tudo para falar, cara, tu tá maluco, meu chapa. Quem tu tá pensando que é? Tu chega aqui, na minha casa, tu nem trabalha, né? O outro irmão mais velho trabalha, tu nem trabalha, tá aí. Tu vem pedir dinheiro para mim, o meu dinheiro, a minha herança, como se eu tivesse, né, morrido já. Cara, não, eu vou te fazer o seguinte, além de eu cortar a tua mesada, eu vou, né, te botar para trabalhar mais e trabalhos pesados. Ou então o pai podia rejeitar o filho no tempo da lei. Não, cara, olha só. Cara, visto que você está me tratando dessa forma, eu não quero que você também seja meu filho. Eu vou ser agora, a partir de agora, vai ter tua vida, tô sem dinheiro, e não vou te considerar mais meu filho, mas muito pelo contrário. O pai recebe o filho. Podia levar aquele filho a ser tratado a ferro e a fogo, como a lei dizia. Podia pegar aquela atitude do filho e apresentar aquele filho aos religiosos que se encarregariam de comandar o apedrejamento. Mas ele amou o filho. Ele respeitou o filho. E ele deixou o filho ir. E é assim que Deus trata conosco. Repara que Deus não nos impede de fazer nada do que a gente quer, não é verdade? Com Adão foi exatamente assim. Quando Adão pecou, né, Deus podia ter blindado Adão, né, do acesso ali de Satanás, de modo que Adão não pecasse, mas Deus deixou Adão livre para decidir. Escolha fala de amor. Nós escolhemos seguir, nós somos servos por amor, nós somos servos por opção, nós servimos porque amamos ao nosso Deus, porque sabemos que Ele é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso Pai, e um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós, e aquele Pai agora, Ele libera o seu filho. De repente, aquele pai com a maturidade de muito mais anos de estrada, né, Paulinho? O cara já sabia, cara, esse meu filho vai se lascar tudo, hein? Mas ele vai, eu vou deixar ele ir. Eu não vou impedir, é isso que ele quer? Ele vai, e o pai ama o filho ao ponto de deixá-lo partir. Muito embora eu creio que ele soubesse que o filho iria se arrepender e iria voltar. Por conta disso, a gente vê que um pai que mantém uma expectativa de ver o seu filho voltar. E eu imagino que todos os dias aquele pai devia passar um tempo olhando ali para o portão para ver se o filho voltava. Né, cara, é hoje. E o filho não chegava, é hoje, e o filho não chegava. E eu não sei se passou uma semana, se passou um mês, se passou um ano, mas havia com certeza no coração daquele pai uma expectativa daquele filho retornar. Uma expectativa daquele filho voltar. E de repente o pai, a Bíblia diz para a gente em Lucas 15, que o pai vê o seu filho se aproximando. Eu imagino a alegria daquele pai, agora falo como pai, né, que de repente vê o filho perdido, chegando, mal cheiroso, não sei como veio, saiu cheio de pompa, voltou arrasado. O pai vê aquele filho se aproximando e ele sente compaixão. Ele percebe o quanto aquele filho é importante para ele. Ele percebe o amor que ele tem por aquele filho. E ao invés agora dele condenar o filho e dizer o seguinte, cara, você agora pode até chegar, mas você não vai ser mais considerado meu filho. Ou você vai ter que pagar, ou você vai perder a sua porção da herança. Mas a Bíblia diz que aquele pai amou o seu filho, sentiu compaixão, e antes mesmo que o filho chegasse naquela casa, ele sai correndo na direção do filho. Imagina essa cena? O cara vai correndo, né? E aí, gente? Pô, agora! Mas... É isso aí, muito bom. Mas o cara correu na direção do filho. E o ato contínuo dessa história, né? O pai abraçou aquele filho e o beijou. O pai não estava importando se aquele filho estava sujo, se estava com cheiro de comida de porco, né? Se estava com, enfim, mais magro, com, sei lá, com algum tipo de doença. O pai abraçou aquele filho e o beijou, porque aquele pai entendia que aquele filho estava perdido e ele agora retorna, retorna ao convívio da família, que aquele filho agora cresceu. E ao contrário do que se esperava, porque a lei preconizava uma outra situação, que depois eu vou mostrar para você, aquele homem recebe o seu filho com toda a honra. Ali, a Bíblia diz que há um perdão. O pai perdoa o filho. O pai não joga sobre aquele filho nenhum tipo de condenação. Não joga nada sobre ele, não exige nada dele. A Bíblia não fala isso, mas com certeza aquilo passou para o pai. O pai olhou para o filho, perdoou, e agora ele restaurou, mandou vir roupa nova. Cara, traz roupa nova porque meu filho chegou, traz sandálias novas. Ah, bota um anel no dedo desse cara, porque agora ele tem de volta a sua dignidade. Ele voltou para a casa do pai. Agora ele não é um cuidador de porcos, mas ele tem um anel. E o anel era símbolo de dignidade. Era com o anel que você selava as suas cartas. O anel era símbolo de nobreza. E ao final das contas, a Bíblia diz que ele se alegrou com seu filho. E agora manda, ordena que se faça um grande churrasco. Eu imagino que é um churrasco, porque não está escrito churrasco lá, mas ele fez uma festa, né? Me mandou vir o novilho cevado, né? Busca o novilho cevado que nós temos guardado para uma ocasião muito especial. E aquele cara tinha bois, ovelhas e tal, mas o novilho cevado era um animal especial. Ele era um animal que estava sendo guardado para um evento muito importante. E você deve imaginar, um novilho cevado, se fosse aqui na igreja, seria eu o novilho cevado. Desculpa. Aquele animal bem gordinho, sabe? Aquele pá, fofinho, delicioso. Olha aí. Eu dizia no primeiro culto que a única vez que é legal tu estar acima do peso é se você for ter uma palavra dessa. Que depois sai de graça, né? Vai experimentar roupa não dá. Meu Deus! Mas eu aprendi uma tática, que eu vou falar para vocês, se você é do meu time, guarda aí que essa é uma estratégia, hein? Eu cheguei no outro dia aqui com uma roupa mais folgadinha, né, e tal. E uma roupa mais triste, né? Alguém vai dizer que roupa de gordo, quando o cara senta, ela começa a sorrir, que abre assim, viu? Abre a boca, fica abrindo. Eu cheguei com uma roupa mais folgada nesse dia. Aí alguém falou assim, pastor, o senhor está tão lindo. Eu já comecei a achar que tinha uma coisa errada, né? E ela falou, o senhor emagreceu. Aí eu falei, amém, graças a Deus, aleluia. Aí depois eu fiquei com consciência pesada, falei, não, não emagreci não, comprei uma blusa maior. Mas deu tudo certo, mas ali, ou seja, esse era o novilho cevado. Era alguém especial. Eu não sei se tinha aquela picanha, sabe, aquela... Calma, esse era o novilho, e aquele homem manda, cara, traz lá, traz o nosso novilho que a gente está guardando. Eu não sei se era para ceia de Natal, sei lá, de Não, Natal não existia ainda, né? Mas, enfim. É, eu que fui. Aí, eu não sei exatamente para que é, mas eles trouxeram. E aí o irmão fica sabendo, cara. O irmão mais velho fica sabendo, chega, ela assim, sempre tem um mensageiro do mal, né? Cara, já viu quem chegou? Teu irmão, rapaz, tá lá. E o teu pai mandou, né? Matar aquele novilho, cara. O irmão chega cheio de decisão. Pai, tá maluco, cara? E deu uma geral no pai, né? Pagou uma... Cara, eu tô trabalhando contigo aqui direto, nunca te pedi nada, tô ralando direto aqui contigo. E tu nunca me ofereceu nada, cara. Teu filho chegou e te mandou pegar o novilho cevado. Aquele parecido com o pastor Jorge, aleluia. Não, pai, eu não aceito isso. Aí, de repente, o pai chega para aquele filho e fala assim, cara, meu filho, tudo que é meu é teu. Tu não precisa disso, cara. Tu está comigo aqui, eu estou contigo. Eu estou junto com você, para qualquer coisa. O dia que você precisar de alguma coisa, cara, vai estar à tua disposição. Mas o teu irmão estava perdido, foi achado. O teu irmão estava longe e voltou. O teu irmão estava fora e chegou. A gente precisa fazer uma festa. Aquele filho não tinha, não conhecia esse relacionamento de amor com o pai. O filho representava a religiosidade, os fariseus, os apontadores de dedos. Mas Jesus estava ensinando aquele povo que havia um Deus no céu. E Jesus aqui nessa parábola, ele estava revelando aquele povo que havia um Deus, que não era simplesmente o Senhor, mas que era o nosso Pai. Jesus estava mostrando e apresentando ali, revelando Deus como Pai. E eles fizeram uma festa e celebraram. Havia uma história naqueles tempos que os rabinos contavam a respeito de um filho que fosse desobediente. E se o filho fosse desobediente, fizesse alguma besteira, caso ele fosse livre do apedrejamento, ele tinha que pagar, ou seja, errei, eu pago. Dei prejuízo, eu pago. E Jesus agora apresenta um final de história completamente diferente do final que eles estavam acostumados na lei. Apresentando um pai que ama seu filho incondicionalmente, como ele nos amou incondicionalmente. Você pode declarar isso? Diga assim, eu sou amado de Deus. O pai me amou incondicionalmente. Isso precisa estar no teu coração. Porque quando a gente não tem essa revelação de que Deus nos ama incondicionalmente, a gente acaba ficando igual o outro filho, o filho mais velho. E a gente começa e passa a ter uma relação estabelecida em meritocracia, em mérito, em religiosidade, não em intimidade, não em amor genuíno. E Jesus, ele vem ensinar para aquelas pessoas o quanto o Pai nos ama, o quanto o Pai se preocupa conosco. Como a gente viu, aquele pai que invadiu para segurar a mão do seu filho e levar, cara, o meu filho está lá na pista, eu não quero saber, eu vou ser preso aqui, mas eu vou invadir esse negócio, eu vou brigar com os fiscais e vou ajudar meu filho. O garoto vai conseguir, eu vou levar ele. Se o cara não tiver perna, eu vou pegar e vou levar ele. É assim que Deus trata contigo. Quando você está na angústia, quando você está na luta, quando você está na dor, cara, saiba que o Senhor faz isso contigo. Teu pai não vai te deixar jamais, jamais, na pista. Porque você se lesionou, porque você de alguma maneira foi prejudicado. Ainda que você possa estar passando por um momento de dificuldade, creia que o teu Pai te ama e Ele vai te socorrer. Você crê nisso? Deixa eu falar um pouquinho para você que é filho, cara. E para você que é pai agora. A gente está falando de Deus, né? Eu queria dizer para você que ainda que você tenha tido ou tenha problemas com seu pai, hoje, ainda que o relacionamento teu com o teu pai, cara, não esteja legal, você tem uma semana, dever de casa, para restaurar isso. Para no domingo que vem você dar um beijo nele. Se ele estiver longe, você vai ligar. Você vai comprar um presente. Você vai perdoar. Eu não sei o que ele de repente fez. Mas eu quero que Deus manda te falar isso. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com a gente. E esse é o exemplo de relacionamento que nós devemos ter com os nossos filhos e os filhos com os seus pais. De repente você não teve nenhum pai. De repente você tem uma mãe e nem conheceu o seu pai. Eu não sei se tem alguém aqui, não vou pedir para você levantar sua mão. Mas são coisas que deixam marcas tão profundas na gente. Coisas que mexem tanto com o nosso emocional, mexem tanto com o nosso psicológico, que às vezes a gente não consegue ver Deus como pai em função do exemplo que nós tivemos de pai. Quando eu olho para o meu pai, não é o caso, mas quando eu olho para o meu pai, eu olho, cara, não. A ideia que eu tenho de pai é essa. Um pai severo, um pai legislador, um pai que me cobra, um pai que não chega junto, um pai que não fala comigo, um pai que não me dá apoio, um pai que não me respeita. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele fala aos pais: pais, não irritem os vossos filhos. Filhos, cara, honrem os seus pais. Às vezes os pais dificultam relacionamentos. Eu sei que não tem ninguém assim aqui, mas eu estou dizendo que isso acontece. E de repente você que é filho, entenda que você precisa andar aliançado com teu pai. Se você viu que você fez besteira, ou que está fazendo besteira, cara, é hora de retornar à casa do seu pai. Pedir perdão, abraçar, beijar. Nisso está a bênção de Deus para a sua vida. Isso é o caminho. Essa é a vontade do Pai para você. Deus é o seu Pai. Ele ama você. Você tem um Pai. Ele ama você. Você é um filho. Ame o seu Pai. Jesus está apresentando um modelo para aqueles homens. E é o modelo de Deus como Pai. É o modelo que nós, da Nova Aliança, precisamos seguir. E a gente vai se dar bem com isso. Agora, voltando a Deus e a sua condição de filho, né? A sua condição de filho lhe dará o direito a uma nova perspectiva. As coisas antigas já passaram, eu posso ouvir um amém? Sua condição de filho lhe faz de você uma pessoa abençoada, livre de toda a maldição, um favorecido, um vencedor, um profundamente amado. Você é profundamente amado por Deus. Em Cristo você foi feito herdeiro do Pai. Você tem direito à saúde, paz, prosperidade. Você já foi plenamente perdoado. Assim como Jesus é perfeito, você é nesse mundo. É assim que o Pai olha para você. Ele não quer saber o que você fez ou deixou de fazer no momento que você retornou e se uniu a Ele. Ele te vê como alguém perfeito. Você tem direito ao sim e o amém de Deus para cada uma das promessas que Ele fez a seu respeito. Você recebe isso? Paulo vai falar isso aos Coríntios, através da carta aos Coríntios. Ele nos fala isso, cara, para cada uma das promessas que Ele fez ao nosso respeito, nós temos o sim e o amém. Pastor, tem promessa para minha família? Cara, claro que tem. Está cheia a palavra de Deus. Tem promessa para a saúde? Tem também. Tem promessa para os meus negócios dar certo? Tem também. Tem promessa para eu ser feliz? Tem também. O teu pai está contigo para qualquer coisa, para te sustentar em todos os seus momentos. Não veja Deus como apenas o teu Deus. Cara, assimile, abre o teu coração e aceite que Ele é teu Pai. e ele está super envolvido nos teus projetos, nas tuas coisas, naquilo que você pretende fazer. Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para ser teu parceiro. Deus está aqui para te pegar pela mão e te falar: cara, não tema, cara, confia em mim, que eu vou contigo e você vai chegar. Ainda que as coisas estejam difíceis, eu estou contigo. Eu te seguro pela mão. E eu queria chamar a galera da banda, mas eu quero fazer uma oração contigo. E de repente, ainda sentado mesmo, sabe, enquanto o pessoal da banda está subindo, de repente eu quero fazer um convite a você, que de repente você viu o que a gente está falando aqui, e você fala: pô, pastor, eu não conheço esse Deus. Você está falando de uma coisa nova para mim, ou você está falando de um tipo de relacionamento que eu não consigo ainda ter com Deus. Eu ainda estou naquela outra, né? Vibe. Eu quero ter essa intimidade com Deus. Eu quero dizer que Jesus te deu essa possibilidade. Jesus te abriu o caminho para isso. Ele te fez filho, da mesma forma que ele fez de Deus o seu pai. E eu quero te dar a oportunidade de falar, de levantar a sua mão agora aqui. A gente está em família. A gente não tem ninguém aqui com os olhos fechados. Você não precisa ter vergonha de nada. Mas eu quero te dar a oportunidade de levantar as suas mãos e falar assim: pastor, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero ter esse relacionamento com Deus. Se é o seu caso, eu quero ver sua mão levantada. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, aleluia. Pode baixar sua mão. À minha esquerda, alguém? Amém. Eu quero orar com você que fez, que se posicionou dessa forma. Eu quero convidar a igreja para orar comigo por essas pessoas que levantaram suas mãos dizendo: eu quero receber a esse Jesus. Eu quero ter um relacionamento com esse Deus de Pai. A gente pode orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos cada uma dessas pessoas que levantaram uma mão dizendo: Jesus, eu te aceito. Que levantaram a mão dizendo: eu quero me relacionar com Deus que é Pai. Que levantaram a mão dizendo: eu quero contar com a ajuda desse Pai Celestial que me ajuda, que me leva, que me governa. Toma em Tuas mãos cada uma dessas pessoas, Pai, cada um desses queridos. Que, ó Deus, essa noite seja uma noite de mudança de vida, de transformação, e que eles possam sair daqui levando a Tua bênção e o Teu poder. Em nome de Jesus. Agora eu quero fazer mais uma oração contigo. Você, ainda com a cabeça curvada, eu quero orar por você que diz: pastor, cara, eu estou precisando me acertar com meu pai. Ou você que é pai e que diz o seguinte: pastor, cara, eu não atingi essa maturidade. Eu quero ser um pai mais parecido com esse pai da parábola do filho pródigo. Eu quero orar por você também. E você não vai levantar a mão para isso. Eu simplesmente quero orar por você. Se é o seu caso, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos a vida de cada pai, a vida de cada filho, a vida de cada família aqui representada, pedindo que Teu Espírito Santo, que a Tua graça, que a Tua bênção, ó Deus, faça a obra que precisa ser feita. Traga, ó Deus, harmonia, traga paz no relacionamento, restaure a confiança, ó Deus, traga perdão, remova toda a mágoa no meio da família. Ó Deus, traz entendimento, traz conciliação com o Teu Espírito Santo, e que nós, homens da igreja, sejamos pais conforme o modelo de Deus, conforme o desejo do Teu coração, e também que nós, filhos, possamos ser filhos que amem, que honrem e que valorizem os seus pais. Dá-nos essa capacidade, Senhor, em nome de Jesus, e que você diga: